Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Começando agora o Radio Torresmo, um programa que chafurda em boa música. E para você que está aí usando camisa flanela no calor, para você que está aí se revoltando contra o mundo, esse programa a gente traz Leonardo Martinelli. Salve a todos, estou tirando aqui meu jeans rasgado, meu all-star do armário, para relembrar aqueles saudosos tempos de angústia adolescente. É isso aí, eu sou Rafael Saldanha e a gente, como você deve ter percebido pela vitrine, pelo nome do podcast e pelo convidado, a gente vai falar então do grunge, o movimento, é um movimento dos anos 90? Eu diria, citando Arnaldo Antunes, que é um anti-movimento. Uia! Pra você ver que bosta, né? Quando o movimento faz referência a tribalistas, é porque o negócio não era grandes coisas mesmo. É isso aí, então a gente vai falar do grunge, a gente já começa com música, a gente ouve Modern Love Bone com Stargazer e Mudhoney com Overblown. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Won't you get with me? Please. stop gaze at you crying blue. Anything I've ever seen, it ain't as good as you, child. I'm not trying to push your feelings, but I know. Voltando, Rádio Aula Torresmo, a gente acabou de ouvir Mudhoney Honey com Overblown, antes foi Mother Love Bunny com Stargazer. Léo, a gente discutiu isso, por que essas duas bandas entraram? Pois Pois é, traçando uma espécie de árvore genealógica, né, no mundo do grunge, acho que tudo começou, na verdade, com Green River, mais ou menos lá para 88, né, que era composto pelo Mark Harm, que depois ia ser o vocalista do Mudhoney, e o Stone Gosser e o Jeff Emmett, que depois seriam guitarrista e baixista do Mother Love Bone, né. E pelas músicas que foram apresentadas agora, a gente já dá para perceber que elas não têm nada em comum, né? Não, isso é uma coisa que a gente vai discutir mais para frente, mas o grunge tem uma coisa de faltar uma unidade estética, né? Ele não é uma coisa tão bem amarrada. Por isso até que eu questionei se ele é um movimento ou não. Mas também a gente tem que citar nessa pré-história, a gente entender o que estava acontecendo na música nesse momento ali, no final dos anos 80, o que estava... É o momento que a gente está tendo as bandas de chamado hair metal, do glam metal, estão em decadência. Graças a Deus. É. Aí por isso, o grunge, você pode até não gostar do grunge, mas o grunge tem a minha gratidão eterna por ter tirado, varrido todo esse lixo das rádios, porque era difícil aguentar Cinderella, Poison. Mas se você pegar o Mother Love Bone, ele ainda tem muito dessa estética. Sim, ele tem uma cara... Sim. Essa música mesmo, talvez, se você passasse, falasse que é uma balada do Guns N' Roses desavisado, você engana. E mesmo a coisa da roupa, eles tinham aquele cabelo armado de pudo. Sim, sim. O início de algumas das bandas do grunge, até mesmo o próprio Alice in Chains também, que, né, quando se consagrou, pagava de aquela coisa soturna, da jaqueta de couro. Você vê os primeiros vídeos dele, eles tinham aqueles cabelões armados também. Mas o Alice in Chains também tem a ver com uma outra coisa que estava nesse momento na cena musical, que era o thrash metal, que também estava pegando meio que nos anos 80 essa vibe que é o anti-hair metal, mas que fala que o grunge matou quando o pessoal decidiu que poderia usar a mesma roupa que estava em casa para subir no palco. Não tinha mais aquela coisa das calças justas, da superprodução, da maquiagem. O grunge era um bando de gente que subia e só tocava. Eu acho que essa é a ruptura. A ruptura talvez seja na atitude, não tanto da música. Que a gente vê essas duas não são músicas muito diferentes do que já tinha antes. Sim. Na verdade, é um movimento que basicamente ele recicla um pouco do que veio nos anos 70, né? Acho que Led Zeppelin é uma influência praticamente comum em todas as grandes bandas, né? A gente vai tocar Soundgarden mais pra frente. Soundgarden bebe demais no Led Zeppelin. Sim, é. E quem não bebia dessa coisa do heavy, né, um pouco do hard, já bebia um pouco do punk também, né? Sim, as bandas todas, musicalmente, não tinha nada muito novo. Era, como você disse, uma reciclagem. Sim. E a gente entender que esse cenário também acaba sendo uma coisa de uma cidade pequena, cidade média dos Estados Unidos. Na época ainda era uma cidade praticamente pequena para média, assim, eu acho, né? Eu acho que não, talvez não de população, mas uma cidade pequena de expressão cultural. Sim. As pessoas não conheciam muito. Esse cenário é legal para ver no filme do Cameron Crowe, do Singles, né? Que fala um pouco do surgimento desse cenário. E acho que vale a pena frisar também que um pouquinho antes dessa explosão do grunge, aquela região ali dos Estados Unidos, né, Seattle, Aberdeen, aquelas cidades ali próximas, já estavam sofrendo uma espécie de popularização muito por conta também de Twin Peaks, que já vendia um pouco essa coisa da imagem da cidade bucólica, dessa coisa da floresta, da indústria madeireira, assim, mas... Né, como Twin Peaks é aquela coisa da cidade que não é o que parece ser, eu acho que o movimento de Seattle também tinha um pouco disso, porque eu acredito que era o último lugar dos Estados Unidos que nego iria imaginar que ia sair um movimento, digamos assim, o último boom criativo do rock and roll dos Estados Unidos. E acaba que, pelo isolamento cultural, por não ser uma cidade importante, que proporcionou isso, porque não, se você ler um livro do... O Mais Pesado que o Céu, né, a biografia do Kurt Cobain, fala que não tinha muito fluxo de bandas de fora para tocar. Então acaba que isso fazia com que as bandas dali tivessem mais espaço. Sim, é. Talvez se essas bandas tivessem surgido em Los Angeles, nunca tivessem essa oportunidade. Né? E eu acho que retrata muito também o dia a dia deles, né? Porque é uma cidade fria, chuvosa, ainda como tinha essa coisa de cidade pequena para média, não era uma cidade que tinha muita oportunidade, assim, de emprego, essas coisas. E aí, o que, que os caras tinham para fazer? Ficar dentro de casa, tocando. Então, acho que isso acaba ditando um pouco o tom também do que seria em termos, assim, de letra, de conteúdo, a própria agressividade do som. Mas é muito engraçado, porque eu tinha, na época, essa sensação de que Seattle seria um lugar melancólico, coisa e tal. Hoje em dia, você vai ver o que, que é Seattle. Seattle é meio que a capital do bicho grilo dos Estados Unidos. O pessoal, comida orgânica, vida saudável, coisa e tal. Isso é Seattle. Até tem um seriado que é o Six Feet Under, que o cara tá justamente saindo de Seattle e indo pra Los Angeles. Então ele tem esse choque da coisa da bicho grilagem século XXI. E não é a sensação que a gente tinha. A gente parecia que era uma coisa soturno, imaginava, tipo, sei lá, um lugar da Inglaterra daqueles com mina de carvão, as pessoas sofridas. É igual o cara que assiste a minissérie do Demolidor e acha que a Cozinha do Inferno é o pior lugar do mundo, né? E depois vai lá visitar, vê que é um negócio. Eu só falo que hoje em dia a Cozinha do Inferno são três ruas, não existe mais aquilo. É isso aí, então a gente vai ouvir, pra continuar nosso papo, a gente vai ouvir os caras que meio que puseram isso pra frente. Então a gente vai ouvir Nirvana com Hate Me e depois Pearl Jam com State of Love and Trust. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! Rape me! mesmo voltando, a gente acabou de ouvir State of Love and Trust com Pearl Jam, e antes foi Hate Me com o Nirvana, e a gente estava falando sobre as características do grunge. Quais são... agora sim é a hora do questionamento, porque para chamar de movimento, a gente teria que ter alguma coisa que ligasse. Eu acho que o que liga essas bandas todas, e as que a gente vai ouvir para frente, é basicamente a cidade, né? Sim, concordo. Essa coisa do movimento grunge, na verdade, eu acredito que é mais um anseio da mídia e principalmente também um hype gerado pela própria gravadora local, que era a Sub Pop, uhum, né, que se tornou uma espécie de grife local, né, o pessoal que comandava ela, o Jack Endino, que era o grande produtor ali da cena, eles souberam trabalhar. O Jack Endino virou um gigante, o Titãs foi atrás dele para produzir disso. Sim. Tinha também do Sub Pop o Butch Vig, né, que era o cara do Garbage. Do Nevermind, né? Ele era um dos diretores da gravadora mesmo. E ele aproveitou que tava no hype e botou a banda dele também, que era o Garbage, pra poder fazer algum sucesso. Mas o que a gente tem o que dá pra gente mapear? A gente falou aí, tem uma influência do metal, tem uma influência do punk, mas o quê? Letras meio atormentadas? Existe um pouco também, até mesmo em função da idade dos caras, né? Aquela coisa meio, entre aspas, adolescente, né? Aquela coisa da angústia adolescente. Adolescência que não acaba, né? Adolescência aos 27 anos, mais ou menos, né? Que era a idade daquela rapaziada e tal. E, engraçado, você mencionou essa coisa também, né? De que, ao mesmo tempo que eles matam essa coisa do hair metal, né? Porque eles, entre aspas, eram gente como a gente, né? Ao mesmo tempo, eles estão revolucionando também a indústria da moda, né? Porque isso foi incorporado também nessa coisa da camisa flanela. Todo mundo usou camisa de flanela, o que era ridículo num país que faz 40 graus e a gente usava camisa de flanela de lenhador. Mas a gente também é uma coisa, na temática eles mudam, porque o hair metal tinha uma coisa muito de vamos comer o mundo inteiro, sim, coisa e tal. E aqui eles falam, a gente não tá comendo ninguém. A música do grunge é uma coisa mais próxima da gente também nesse sentido. Existia meio que aquela coisa da angústia nerd, assim, né? Meio da vingança dos nerds. Esses caras são, no sentido mais amplo, são os nerds da época, porque eram os excluídos. E até uma crítica que se faz muito ao Ed Vedder, porque falam que o Ed Vedder paga disso, mas ele na verdade era popular da escola. Até é importante citar pro pessoal o documentário que a gente até conversou antes, o Hype, né? Que o próprio guitarrista do Screaming Trees, que é uma das grandes bandas também do grunge, ele fala isso, né? E é um guitarrista e um baixista que eles devem ter juntos mais ou menos 300 quilos. Eles falam isso. Olha, a gente era os dads da sala, a gente era os caras que não comia ninguém. A banda que não entrou também, que é o Ted. Pois que é o nome do cara. Uma banda de peso, literalmente. É aquele cara que tem os 180 fácil. Pois é, a gente tá acostumado a ver os galanzinhos, né? Kurt Cobain, Ed Vedder e tal. Mas se você for ver o movimento, né, pegando do underground até o topo, você vai ver caras esquisitíssimos ali. Talvez o pessoal do Melvins também. Talvez eles sejam os primeiros feios, os primeiros, ou não feios, mas normais, a chegar então, depois da coisa do videoclipe. E a MTV impulsionou pra caramba o movimento. Eu lembro, eu conheci todas essas bandas pela MTV. Tipo, o clipe de Smells Like Teen Spirit tocou até encher o saco. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi Even Flow do Pearl Jam, que é aquele clipe ao vivo. E depois o Jeremy também. Até encher o saco. Até hoje, quando você fala da história da MTV, essas bandas meio que marcam. E é interessante notar que eles citaram moda também em termos de videoclipe, né? Era sempre aquela estética sombria, meio esfumaçada. As pessoas vestuadas. Chegou ao cúmulo, acho que o fundo do poço é o clipe de Kamikaze, do Capital Inicial, que é praticamente uma versão de Oceans do Perdido. Você tem um de ouro preto cabeludo e seminu subindo em pedreiro no clipe, é uma pérola do videoclipe brasileiro. Se puder, assista. Eu vou colocar na postagem o clipe. Os dois vão colocar o de Oceans e colocar o de Kamikaze. Tire as suas próprias conclusões, ouvinte. E a gente então vai ouvir, continuando com bandas que são clássicas, a gente vai ouvir então Soundgarden com Black Hole Sun e depois Alice in Chains com Wood. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho.

gente acabou de ouvir o Wood com Alice in Chains e Black Hole Sun com o Soundgarden. A gente estava comentando aqui durante a execução das músicas e eu discordo do comentário que você fez, porque o Alice in Chains sempre foi minha banda favorita de todas. É sério? Altas revelações Vocês estavam falando de sem carisma, coisa. Eu acho o Alice in Chains sempre foi a banda que... E o acústico do Alice in Chains é um absurdo de bom. Talvez melhor que o acústico do Nirvana, que é o mais famoso. O Alice in Chains é aquela coisa meio assim, você tem que estar disposto a mergulhar nesse universo, assim, porque o Alice in Chains me lembra muito um pouco, ele tem essa pegada meio Black Sabbath, assim, de história de terror, aquela coisa densa e tal. Então acho que se você não tiver 100% disposto a entrar nesse mundo, nessa viagem, você não curte muito isso. Eu acho assim, se a gente dividir, o Soundgarden e o Alice in Chains, que foram assim, tocados nesse bloco, são as mais metal. Sim. Das a gente pode falar de Big Four, pode falar das quatro mais, das bandas sentido. Mais. E o Nirvana e o Pearl Jam puxavam mais pro lado do punk. Certo. E aí a gente pensar, a gente até já falei quando que eu vi os primeiros clipes, mas o grunge nas nossas vidas. Se realmente você quer entrar nesse território. Pois é. Constrangedor, sabe? A gente pensar que o grunge começou, a gente não localizou isso, mas ele estoura mesmo em 92, 93. Você é mais ou menos da mesma idade que eu, então isso aí era a época que a gente estava com 12 para 13 anos. Sim. E você encampou essa estética? Eu confesso que em termos de estética eu demorei um pouquinho mais. Foi lá para 96. Mas não largou nunca mais. Até era criança. Que aí você começa aquela coisa, né, de deixar o cabelo crescer, bota brinco. Você pega o casaco da sua avó, porque o Kurt Cobain usava, aquela tinha coisa. Muita coisa daqueles cachemir, né? Daqueles casaquinhos. Pô, eu uso. Eu parei recentemente de usar esse tipo de coisa. Pegava o moletom e fazia um buraco pra deixar o dedão de fora, igual o Kurt Cobain também. Que marmo! Usava correntinha pra segurar a carteira. Isso acho que todo mundo que vivia nessa época não. Só quem tinha carteira do Cavaleiro Zodíaco podia não usar correntinha, porque ninguém queria roubar isso. E tem essa coisa meio inspiradora também do grunge, principalmente essa vibe punk do Nirvana, porque assim, são músicas tão básicas assim, que você vê que, poxa, eu posso fazer isso também, sabe? É, você encampou, posso fazer isso também? Verdade, aí foram minhas primeiras experiências com banda. Você sabe que tá tocando no BG, né? Não. Ou pelo menos vai estar no. Algum jeito vai estar essa postagem. Meu carro é pesado, né, cara? Eu vou precisar das três encarnações pra pagar esse passado meu. Mas foi divertido, fiz várias amizades, né? Umas aí que estão aí até hoje. Valeu a pena essa minha incursão pelo mundo musical de Rio de Fora. E cara, isso a gente. É assunto mais pro bloco que vem, mas a gente tá brincando que dura até hoje. O grunge, ele acabou lá fora e continuou por aqui por um bom tempo, assim. Eu lembro, Juiz de Fora tem uma coisa que é o Festival de Bandas Novas, e acho que até hoje, se você for no Festival de Bandas Novas, vai ter um moleque tocando Nirvana. Ah, sim. Se bobear um menino que nasceu depois que o Kurt Cobain já tinha morrido, tá lá tocando Nirvana. Se bobear, dependendo do meu estado também, vocês vão ver um trintão lá também. Querendo um desespero aí. E tiveram também as bandas que não eram desse movimento, dessa cena grunge de Seattle, mas que embarcaram nessa estética, sim, né? Sim, todo mundo queria aproveitar o filão, né? Depois que apareceu na MTV, vendeu o disco pra caramba, todo mundo tentou dar uma abocanhada. Pois é. E lógico, né? Tinha muita gente talentosa nesse meio, mas tinha muitos aproveitadores também, né? Tinha muito também a coisa do bandas que já existiam, bandas que às vezes eram... de metal, farofa, de cabelo de poodle, e de repente, de uma hora para outra, viraram grunge. O próprio Metallica deu uma... o visual deles deu uma mudada nessa época. Lá na época do Load, né? A galera cortou o cabelo. Sim, ficou uma coisa mais séria, mais... Você pega o clipe de Until It Sleeps, é um clipe com aquela estética bem definida pelo som grunge total. Tanto, mas era uma coisa que você tava no mudo, você achava pois que era uma banda tipo de grunge. Exatamente. O Pantera também é uma banda. E o Pantera é engraçado, porque o Pantera ele meio que renega, mas teve uma fase bem hair metal mesmo. Né? Ah, sim, os dois primeiros discos, acho, do Pantera, sim, são bem hair metal. A gente pode até falar que a mudança veio quando entrou o Phil Anselmo, né? Mas não dá pra negar que alguma influência eles sofreram. Sim, sim. É, o grunge acabou afetando todo mundo, assim, praticamente. Até bandas brasileiras, igual você citou também o Titãs, né? Produzindo com o Jack Endino, acho que foi uma das fases mais pesadas dele também. Até o próprio Barão Vermelho também, naquela fase pós-Cazuza também. Tem muita coisa mais sombria, mais soturna deles também. E é engraçado que as bandas de metal xingam muito grunge. Que eles colocam que a culpa do fim da era de ouro dos anos 80, do hair metal, do thrash metal, foi do grunge. Eles não veem que a culpa é que aquilo era bem mal feito, já tava tipo, fazendo hora extra. Pois é. Eles botam a culpa numa coisa externa e não enxergam que foram eles mesmo que cavaram a cova de eles. Pois é, tem, eu acho que a grande sabedoria de uma banda é incorporar o que existe de novo, mas sem renegar o passado, saber trabalhar essa linha, assim, que é muito difícil. E eu acho que o Metallica, apesar de tudo, de todas as críticas, sobreviveu. Ele conseguiu sobreviver e, assim, incorporou sabiamente, assim, tudo que veio dos anos 80 até hoje em dia, assim. É, a gente vê várias ficaram pelo caminho. Sim. E a gente, então, vai ouvir nesse bloco algumas bandas que entraram aí nessa onda de emular o grupo de alguma maneira. Primeiro é o Stone Temple Pilots, que foi motivo de muita discussão aqui na no pré-jogo, porque ela é uma banda que realmente é mais do que só uma banda que emula grunge. Sim, concordo. É uma das minhas bandas favoritas, que infelizmente muitas pessoas têm essa interpretação errada de que é uma espécie de Pearl Jam genérico e tal, mas eu garanto pra vocês podem vir me cobrar que isso é só coisa do primeiro CD. Depois a coisa melhora inacreditavelmente, os caras começam a flertar com outros gêneros, tem uma pegada muito forte de David Bowie, flertam também com bossa nova, Led Zeppelin também, que, como a gente disse, é uma influência em praticamente toda a árvore genealógica do grunge. Então, mas infelizmente foi uma época que não foi tão abordada pela mídia, não foi tão divulgada. Então todo mundo até hoje fica naquele ranço de ah, é aquela banda do Inapio, aí fica imitando, faz aquela voz de Ed Vedder horrorosa. Não, e tal. Quantos covers a gente não ouviu isso? Sim, sim, eu mesmo já toquei esse raio dessa música na minha vida várias vezes e tal. Mas sim, é uma banda muito interessante que vale a pena você sentar e escutar o restante da discografia deles, vocês não vão se arrepender. E a outra que a gente vai tocar também é o Silverchair. Essa eu acho que é bem derivativa. Pouca coisa diferente do que acontecia. O primeiro CD é muito influenciado por Pearl Jam, tem bem aquela pegada de Pearl Jam genérica. O segundo já é aquela coisa mais querendo mostrar que é mais pesado, aquela coisa meio Helmet, meio Alice in Chains. E eu acho que no terceiro CD, que é o Neon Balloon, eles já conseguiram buscar uma identidade melhor, uma coisa meio orquestrada, mais bem trabalhada. Mais ou menos. Mas eu lembrei agora, pior que eu tava no pré, tentando lembrar aqui uma banda que é totalmente derivativa. E agora vem o nome. The Vines. The Vines, que era um clipe do homem batendo com tênis na cara. The Vines já é mais 2000, não mas, já é aquela coisa meio The Strokes, assim, The Hives. Só que eles queriam, tipo... Lembrava muito Nirvana, né? Se não, você parar pra pensar, eles, né? Eles estavam psicografando Nirvana, tava muito querendo fazer. Era muito genérico. Coitado de Coscobin, aonde ele estiver, se ele escutou The Vines, ele deve estar queimando no éter aí, coitado. Então a gente vai ouvir Stone Temple Pilots com Wicked Garden. Qual era o nome da sua banda mesmo? Garden. E depois a gente vai ouvir Silverchair com Tomorrow. Sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. We'll be right back. Bye. escutando Rádio Autorismo, a gente acabou de ouvir Tomorrow com Silverchair e antes foi Wicked Garden com Stone Temple Pilots. E aí a gente já chega no nosso bloco final, a gente vai falar do fim do grunge, que se a gente parar pra pensar foi uma coisa muito curta, né? Estourou mesmo em 92 e vai acabar... Acho até que um pouco antes, não lá pra 91, sim, né? Lá fora, aqui que demorava... Hoje em dia, com a internet, as coisas chegam rápido. Antigamente demorava pelo menos 6 meses, um ano pra... Não é. Mas, e foi terminar 95, 91. Sim. Teve o suicídio, né, do Kurt Cobain, que acho que afetou... A gente tava comentando que metade dessas bandas já teve alguém morto nessa... Morreu o Kurt Cobain. Kurt Cobain, Andrew Wood, Lane Staley, do Alice in Chains, Scott Whelan, vocalista do Stone Temple Pilots... O Domada da Rubano, o Andrew Wood e o... A gente tá falando do baixista do Alice in Chains. Mike Starr, o primeiro baixista do Alice in Chains, também morreu recentemente, né? É, todos eles, né, por conta de complicações com drogas, né? Acho que poucos chegaram aos 50 aí. Sim, é. A coisa da maldição dos 27, tal, pegou pesado, galera. Sim. E... Também a gente tem que pensar, no primeiro bloco a gente falou como que era antes, a gente pensou como é que foi depois. Se parar pra pensar o cenário do rock que vem depois, dá um pouco de depressão. Logo depois é o New Metal. Na verdade, na sequência do grunge ainda teve, digamos, a explosão do Britpop também, né? Que foi uma espécie de resposta inglesa, né? O movimento inglês, assim, da vida. Ah, mas acho que não concorria com... Não era... Mas é tipo assim... Eu acho que a mídia estava tão, digamos assim, exausta daquela coisa pesada, carregada, que botou uma coisa mais feliz. Que veio aquela coisa mais acústica, mais um teclado, aquela retomada dos teclados, aquela coisa mais soft, né? Britpop, que vai ter um programa, a gente vai fazer um radiola sobre Britpop e vai fazer um radiola também sobre New Metal. Esse vai ser um programa difícil. Você prepara seu piercing aí, seu dread. Olha, aqui na produção já surgiu um nome muito bom para fazer o radiólogo. Deixa anotado aqui já. Começa com C, irmão. Sem termina com avessinha. E a gente pensar também, lógico, nesse programa não dá pra gente fazer todas as bandas que foram. O que ficou de fora? Eu acho que Screaming Trees é uma das grandes bandas de Seattle que nem todo mundo conhece, que vale a pena prestigiar o som deles. E que eu acho que é a banda que mais traduz um pouco dessa coisa meio rural, assim, de Seattle, né? Essa coisa da cidade pequena. Eles têm uma pegada meio bluseira. O Mark Lanegan, pra mim, é um dos maiores vocalistas, assim, que já pisou nesse planeta, assim, tem aquela voz meio estragada. Lembra um pouquinho um Tom Waits também. Tem um disco fantástico que é o Bubblegum. Eu acho que é um disco de 2000, 2001. É um disco absurdo. Também a gente não tocou, mas vale mencionar que tinha o Temple of the Dog, que era sim, um projeto paralelo, que era os caras do Pearl Jam, os caras do Soundgarden. Seattle era um pouco pioneiro assim, nessa coisa das super bandas, né? Teve o Temple of the Dog, que foi uma banda tributo ao Andrew Wood, né? Vocalista do Mother Love Bone, e teve também o Mad Season, né? Que era a junção do Alice in Chains com o Pearl Jam e com o Screaming Trees também, que era uma parada super experimental que misturava jazz com experimentações musicais variadas. É um som bem interessante que vale a pena também dar uma conferida. Mencionar também o Big Puppets, né? Eles participaram. O Kurt Cobain acabou hypando muito eles, né? Por conta da participação deles no acústico MTV, né? É que praticamente metade das músicas do acústico MTV, como o Nirvana não tinha música, né? O formato acabou sendo Big Puppets e serviu como vitrine para a banda, né? Que faz um trabalho bem bacana também. A gente falar também de outras, de derivações do grunge, bandas que meio que surfaram nessa, a gente pode falar do Hole, da banda da Viúva, né? Da Yoko Ono, do grunge, né? da Courtney Love. Eu tava vendo, a Courtney Love, ela foi de uma banda de metal, agora, ela foi do Faith No More. Ah, sim, ela, é verdade. Ela é verdade. Foi pro Acho que ela chegou a fazer alguns testes. Assim, é, e aí coisa. O pessoal falou que expulsou porque ela dava problema de calote. Ah, imagina. Ela ia nos lugares, usava o telefone, não pagava, e tinha que ir atrás pagar. Não acredito que ela fazia isso. E também os Smashing Pumpkins, né? Sim, que inclusive tá na trilha também dos singles também, né? Pagando de grunge lá, entrou na meiuca ali e acabou se dando bem, né? Porque com o fim do grunge foi uma das principais bandas aí do que cenário, né? Esse vácuo que acabou ficando. E que não tinha nada de grunge, né, cara? Porque você via, pegava as músicas dele e eram aquelas músicas longas, com solos gigantescos. Com orquestração. É, tinha uma coisa meio progressiva. O grunge assim. Tinha uma coisa de cru, o Smashing Pumpkins era o contrário disso. Exatamente. Né? Aliás, eu lembro que eu cheguei a ver algumas entrevistas do Billy Corgan, ele dizendo que ele tava lançando mais ou menos o Seven's Dream, na época do Nevermind. E quando o Nevermind estourou, ele entrou em depressão, porque era praticamente o oposto do que ele estava fazendo, então, como se estivesse enterrando o trabalho deles. Uhum. E aí a gente vai pensar então no que veio depois, no que são os herdeiros do grunge, depois que acabou o movimento, acho que são dois momentos do fim. É a série de acústicos, porque já era um momento ali das pessoas parando pra pensar naquele som, e depois vem a sequência de morte de gente, né? Tipo, morre o Kurt Cobain, um pouquinho depois morre o Lynyrd Skynyrd, mas tem os herdeiros, né? O pessoal que meio que segurou essa dor dele e carregou pra frente. E aí a gente escolheu duas bandas, uma delas, o Queens of the Stone Age, que embora o pessoal coloque eles em outra gaveta, né? Fala do Stoner Rock, né? Mas a gente pensar que essa música, por exemplo, que a gente vai ouvir, tem o McLaren, do Screaming Trees, né? E o Songs for the Deaf, né? Que pra mim é um dos maiores CDs da década de 2000. Tem participação do Dave Grohl na bateria, em né? Em todas as músicas, né? Em todas as músicas, né? A gente poderia colocar o Foo Fighters também nessa leva, mas a gente não colocou. E também falar... Acho que aquela que é a maior banda que vai ser citada nesse programa, né? Acho que sem sombra de dúvida, e quem discordar é um idiota. Essa banda, inclusive, que teve uma homenagem muito bonita num outro podcast que já não está mais no ar, que é o Inimigo. Eu ouvi falar sobre essa homenagem, meu, que parou a internet. Então, que os membros cantaram com todo afinco. Sim, pra você que ainda não descobriu, a gente está falando da banda de rock cristão Creed, né? Que, infelizmente, o vocalista dessa banda não morreu. Né? Mas dá seis meses, dá seis meses pra ele. Tá se esforçando, eu vi uns vídeos aí, parece que ele tá se esforçando pra isso acontecer. Ele né? Tá birutinho, ele tá achando que a CIA tá atrás pois dele. Ele tava andando de bicicleta aí atrás do Obama, né? X aí a boca pequena, né? Mas estamos aí na torcida aí pelo Scott Stepp, né? Se pintar pelo Brasil, pode procurar a gente aí que a gente dá uma força. Então, ó, cara, isso é a cara de vir pro Brasil tocar Juiz de Fora. Te falo que eu pago o que for pra ver esse homem. E aí dá igual o show do Alex Band lá, dá 5 pessoas. Que Alex Band, que é um dos herdeiros do grunge também. O The Calling, sim. The Calling é um herdeiro. O pessoal falava que cantava parecido com o Ed Vedder, né? Tinha aquela coisa do timbre. Todo mundo cantava com esse ovo na boca igual a Ed Vedder. Sei bem como é que é isso. Então a gente vai ouvir, para finalizar o programa, Queens of the Stone Age com The Fade e depois Creed com My Sacrifice. Léo, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço. Se as pessoas quiserem te achar na internet, tem como? Não. É uma coisa que você faz bem. Então é isso aí, a gente volta daqui a 15 dias com outro tema e outro convidado. Um abraço, tchau. Um abraço. I'm leaving here tomorrow. Brings tears. Isso é tudo pessoal.